amarelo em tapete voador. mais uma Janela Amarela. Thank you. Thank you. come close to. We'll be right back. We'll be right back.